429 você fala pra Jadá? Tá livre nessa proa, interceptá-lo. 4298. Você fala, localizador 429. 1804, estabilizado. Estabilizado. Sete aproximação agora, 4298, minha dúvida. 262, obrigado, bom dia. 4298. Livre aproximação, descendo para 2000. Acuia estabilizado e agora transferência posterior à torre. S2000, rapaz estabilizado. Guarda transferência, 4298. Xané 6225. Prossiga 6225. Já tem condições de curvar pela esquerda? Temos, afirmo. Só quer que o objeto ou pode voar duna? Para agilizar o tráfego, pode voar duna. Tem condições livre das formações? Livre das formações. Não, pelo tem uma formaçãozinha, então vamos voar duna. Ok, gente. Então descendo para 3000 com 1020 no altímetro na proa de duna e aguarde um vetor final para interceptar o localizador. 3000 ajustado 6225, grato. Cinco, três, um, meia, reduza para 210 nós. 210 nós. Controle, bom dia, agora 922. 922, bom dia, identifique-se, dê se mantenha 060, chegar na mar. Identificou, descendo 060 na mar, igual o 922. Quatro, dois, nove, oito, já estabilizado. Afirmo. 298 estabilizado. Afirmo, estabilizado, 4298. Completei a aproximação agora com a torre em 18612, ó. 18,6, 4298, daqui a pouco. Dois Salvador, bom dia, o azul 4298, tá passando dono. Azul 4298, bom dia, número 2, para pouso. Número 1 está 3 milhas e meia da cabeceira, não chove sobre o campo, pista molhada, a última aeronave pousou, está 700 pés, 700 pés, confirmado. Cliente, comandante aproximação número 2429. Xené 6200, solo 54, direita, solo 219. 219, 6200. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 04, estabilizado na 10. 1804, reporta trem checado visual com campo, pista contra molhada. A última aeronave avistou 700 pés, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 149, azul 4, o gol 1804. Gente, livre pouso, baixou, checou visual, 1804. Trip 5316, desça para 3 mil pés, ajustado no 020. 3 mil pés, 1020, trip 5316. Boa noite, 04. 1,60 graus, 149. Obrigado. Na 625, está na proa de duna? Afirmo só um pouquinho para a direita, senhor. Só efetuando um desvio aqui. Ok. Então não tem condições de curvar mais pela esquerda, confirma? Não, nós temos. Se eu quiser, pode voar entre duna e externo. Pode voar na 175? Mantenha inicialmente essa proa. Vou dar uma porra mais à frente aí pra interceptar duas milhas do índice. Então, obrigado. Índice autorizado para Sierra November India Uniforme, nível 1,60. Decola da 1,7 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto destino. O controle em 1,20, decimal 8. A torre em 118 decimal meia dúzia e aciona 5065 no transponder. American 980, call now receiver frequency 12545, backup 12685. 12545. E para acionamento táxi de decolagem, chame a torre agora em 1,18 decimal meia dúzia, o ajuste no 020, confirmando com a mesma POP, ok? 50 à esquerda, informe estabilizado. 50, Oxané 6225, senhor. Turismo 1700? 2000, as condições do campo são instrumento. Ok, sem problema. O 922, desça para 4 mil pés, altímetro em Salvador 1020. Esquerda na proa de Bom, desça 160. 4.020, gol 922. Nossa, escuta. 1804, taxi Via Alfa, reportando Santa Cruz Juliette, para ingresso. Via Alfa, reportando Santa Juliette, 924. Quanto a peça, 429. Sou de Salvador, 3663, entidade. Santa 3663, identificação, desse mantém o 040, chegada Bonf. Na proa de Bonf. Ao 40 idêntico, com desvio da esquerda. Gente, confirmando nessa proa por quantas milhas? Após Alagoinhas, é proa de Bonfim. A proa é a 215, senhor, por 40 milhas. Ok, gente, após desvios, me informe na proa de Bonfim, 3.63. Dura está autorizado o procedimento do TP5316? Afirmo, desça para 2 mil pés. Só aguarde o final do procedimento. TP5316. Sim, desça para 2 mil após Dura autorizado o procedimento. 5316. 6225 estabilizado. Estabilizado, 6225. Pode chamar 18-3. Se já estabilizado, agora com a torre 18-6-12, compôs. Obrigado, 18-6-12. Até já. 5316 da TRIP está livre aproximação, informa estabilizado no localizador da Nogueira. Livre aproximação, informará estabilizado 5316. Me apontará 6225. Já está baixado travado, senhor. Passando externo. Ok, sim. Azul 4298, solo aos 58, direita solo no Zona 9. Direita Zona 9, 4298. Azul 4298, Libra. Azul 4298, ataque via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 4298. Qual a informação, 6225? É, nessa localidade aqui, tá bem, a camada está em torno de 1500 pés. Já aqui, perto da cabeceira, está em torno de 700, ok? Grato pela informação, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, molhada, 170 graus, 149. Tá, e a visibilidade tá boa, tá na casa dos 5 mil. Alfio 3663, descendo ao 40. 7. Juliette no 804. Seja Juliette, portão 10. Para o 10 pela Juliette no 2025, solo 01, direita, solo 2019. 4219-6225. Estimação agora, chame torre 1862. 1862 agora, bom dia. Bom dia. 1922, livre LS, descendo para 2000, informe estabilizado no localizador da 10. Livre LS, descendo 2000, vai para o rotário estabilizado, 1922. E já estou o campo a volta de 700 pés. Visibilidade em torno de 5 mil metros, pista molhada, reposta visual com o campo, trem checado. Reportará visual, trem checado, 353 na meia. Eu. Alô, Chanel, 6225. Virou na... Na cabeceira Fox, na recepção Fox, tá na no táxi. Gente, hoje na 6225, utilizado Alfa, chama esta Juliette. Alfa, vai chamar esta Juliette, 4208. Prossiga. 03, pushback acionamento. Eu chamo táxi, o azul 4208. Autorizado, chama táxi 4208. Bom dia, 1897, com informação mais. Bom dia, 1897. Identificação, desceu e mantém 060, chegada bom. Identificou, poder confirmar o nível? 0620. 0620, obrigado. Maquiagem, meu, bom dia, prossiga. Controle Salvador, muito bom dia, 352 no 7, passando 11, nível 140, com a November. 52 no 7, assina a identificação, inicialmente vou na proa do VOR Salvador, o altímetro em Salvador 1020, as condições são instrumento, 700 pés e teto com 3 mil metros de visibilidade, aguarde aí a chegada bom. Gente, ainda mantendo proa do VOR positivo, posso ir para a proa de bom, 352 no 7. Somente Salvador, aguarde para voar bom. Proa de Salvador, 352 no 7. Direto no pátio. Paciente, posição 01 previsto, está aguardando. Teria condições de ir lentamente após azul. Afirma, após o início do táxi do azul, está autorizado Juliette, portão 01, no, o Schneider 225. Gente, após azul, posição 01, é Babá Mike já tinha o meu pronto para a cópia. Gente, a informação é lógica, o ajuste 1020, está autorizado, vou local Salvador, sobrevoo Pituaçu para a Avenida Paralela, frota direta, 500 pés, corredor axé, decola da 17, primeira curva à direita, transponder 01115, controle Salvador 120 decimal 8. Isso, já estabilizando? Estabilizou, 922. Compete aproximação, chame Tonho, 1862. 286, boa. Uno 2 a bordo, para acionamento, táxi e decolagem, torre 1-1-1-1-6-2, ajuste 1-0-2-0, Max 7 com meu. Eu com 1020, vai reportar estabilizado, 3663. Tô agora 922, passando da 1 milha do externo, vai ser pra você. 922, reporta visual com campo. Pera. Primeira nave, estou no meu pé, ok? Não chove sobre o campo, estou molhado. Duca 208. Teve à direita via Índia, Alfa Bravo, ponto de espera 1086-1024208. Solo, 3536 na Alfa, você escuta. 3536, porte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, 5-3-6. Passarino 2223, desça para 3 mil pés, ajustado 9020. 3000, 5217, informe no ideal de descida. Trip 5217, informe no ideal de descida. Autorizado pouso, pista no 0, vento 160 graus, 119. Deixa ele pouso, para 9-10. 2 Salvador, bom dia, azul 4208, contestadão no 0, pronto. Azul 4208, bom dia, após 09 na final, a linha mantém, cabeceira no 0. Após 09 na final, a linha mantém no 0, 4208. Autorizado táxi, confirmando 12 a bordo, reporta ponto de espera, Max 7 com meu. 99-1-1. Controle Salvador, TP 5217, solicita curva direito, privar a formação. Vai, Jura Copa. Você está ótimo, 310, Fortaleza. Um minutinho para a Copa. Autorizado a alinhar e dar colar, pista no 7, 1-60 graus, 1-9, Max 7, meu. Meu. Dois solo 10, direita solo 219. Direita 219, ordenado. Max Lete Romeu, decolado 10, farol Itapuã, controle 120, décima 8. Farol de Itapuã, controle 120, décima 8, 0, Max Lete Romeu. Fone 5043 e o controle de Salvador 120, décima 8. Dia bom número 5, planificação, desse mantenha 070, chegada bom. Ele ficou reautorizado 070, na chegada bom, ficou no 605. O perfil da saída é Momo, Cogbu, Proti, 5048-208, controle para o seu total 9911. Pedimento crash, enquanto para puxar o acionamento total 9911. Mais um minuto em chama. 04. 922, 2 ataques via Alfa, chama antes da Juliette. Via Alfa, reposta antes da Juliette, para 922. Lela, após Castelo Branco. Juliette, Mike Juliette Romeu, mantém o litoral sul em condições visuais na minha escuta permanente. Litoral sul em condições visuais na escuta permanente do controle Romeu. Juliette Romeu, informe quando tiver intenções de iniciar o sobrevoo na paralela. Ok. Estabilizou, tá? 3663. 3663, compete aproximação, chame torre 1 no 862. 862, 3663, bom dia, senhor. Bom dia, tá? 3663. Tá, 3663, bom dia. Reporta visual com o campo, trem checado. Vista molhada, última aeronave, estou a moto de 1000 pés. Ciente, reposta avistando, tá, 3663. Azul 4208, decolado azul no 2, controle no 20, décima 8. 08, bom dia, 4208. O TIP 5217, tá curvando a esquerda, ainda não consegue ir pra proa do OR, mas quando possível, proa de pelo, Duna. Condições de voar pelo, livre das formações? Pelo da presente eu consigo, a TIP 5217. Controle Salvador, bom dia, Azul 4208, cruza 1500 na boca. Azul 4208, contato radar na decolagem, subir mantendo 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 4208. 1897. Vai ter necessidade de voar neste rumo por mais quantas milhas? Já pode curvar aqui, ó. 2 Salvador, 120, decimal 8. Então, com rumo de pelo, 1897. Esquerda pelo, descendo para 6 e 1897. E o TRIP 5217 para a descida. TRIP 5217, desça para o 050. 050, TRIP 5217, na proa de pelo. Ciente, 3663. Ligado no localizador. Vira LS 2000, reportar a estado 2223. No 605, reduza para 2509. Chama redução 2509, bom no 605. Controle o papapá Mike Juliette Romeu, tá no parque de Pituaçu, se autorizado ingresso na avenida paralela. Ok, ciente, Mike Juliette Romeu, mantenha 500 pés, está livre ingresso na paralela, informe livrando o setor. Fica atento aos tráficos na aproximação de Chumeto para Salvador da 10. Ok, está autorizado ingresso na paralela, né, senhor? Está confirmando. Confirmo. Fica atento aos tráficos aí, aproximado para instrumento da 10. Ok, fica atento ao tráfico da aproximação da 10, Romeu. Igual no 605, efetuando desvios à direita da rota, para o 250, por aproximado 15 milhas. Ciente. Total 9911. Siga, total 9911. Já é moto aqui da TECA, puxa o direcionamento. Ok, então confirma, é o PAT 3? Afirmo. Tá livre, chama para o táxi, total 9911. Ali vai passar o táxi total 9911. Meia três, solo ao 16, direita solo 219. Direita 219, senhor, bom dia, 3663. Eagle, Papa Tango, Lima, Quilo Bravo. Lá, condições de instrumento agora com 500 pés de teto, 2000 metros de visibilidade, chuva de forte a moderada na... sobre o campo, rajada de vento de 10 a 22 nós. O passarinho 2223. O 2223, prossegue na aproximação, negativo. Ciente, prossegue na aproximação e me informe estabilizar. Estimativo, já estabilizou, passarinho 2223. 0 navegantes para a aproximação instrumento Salvador Ciente da última transmissão do controle. 8900 Ciente para aguardar. 605 Ciente. O 897 entendido que vai aguardar a melhoria do campo. Afirmo. Ciente. Tip 5217 Ciente, intenções. Prosseguindo. Pode repetir, por favor, as condições? 500 pés de teto, 2000 metros de visibilidade, chuva de moderada a forte sobre a vertical do campo, rajada de vento entre 10 e 22 nós. Ok, somente reduzindo a velocidade, prosseguindo por de pelo tipo 5217. Ok, ciente. Montando via descendo em 4 horas, lá se a chuva é moderada ou forte, ou forte, o voo não pode aproximar. Confirme, fácil, submodulada a transmissão. Poderia confirmar com a torre se a chuva é moderada ou forte? É entre... de moderada a forte, chuva de moderada a forte. Ok, vamos prosseguir então na aproximação e ver com a torre mais próxima. Ok, ciente. Gol 897, então entendido que vai prosseguir na aproximação. A partir de agora está livre. ILS descendo para 2000 pés, com 1020. A curva estabilizada no localizador. 2020, a curva estabilizada, 897. Confirmando o trip 5217, então prossegue na aproximação. Prosseguindo na aproximação, reduzindo a velocidade, o trip 5217. Sente. Atingiu 70, gol 1605, da presente vamos para 180. Sente, atingir mantém o 070. As suas intenções para Salvador? Agora a liberação, 363. O 363 tem informação da torre. Quando foi autorizado seu pouso, o vento de superfície estava o que foi pago, ok? Porém, no pouso, foi modificado para rajada e até 22 nós, de chuva forte. Ok, tio, não, sem problema, é apenas para conhecimento mesmo, 3663, obrigado pela informação. Só corrigindo, amigo, a chuva está só moderada e o vento de travessa, só para aferir o nosso instrumento. Excelente trabalho de vocês, obrigado. É, obrigado. Ô, Matagosta, até Ruiz, Costa, bom dia. Então, 3663 já autorizado, Juliette, portão 04. Juliette pro 04, 3663. Ô, Salvador, bom dia, pra Matagosta, até Ruiz. Consigo, Sierra, que é o uísque. Oscar, Sierra, uísque. É, provável saída pra São Paulo. Nós estamos aqui parqueado no parque das autoridades. Sete, confirma o horário do PAN? Agora, 12:00, 12 horas. Sete, a saída prevista da Eulia da Bridge. Aguarde um minuto, só aguarde para a Copa, não tem um plano do senhor, mas a previsão de sair do plano aqui no nosso sistema é 10 minutos, mas a saída prevista era da Eulia da Bridge, ok? Ok, da Eulia da Bridge. Ok, vamos chamar um pouco mais para frente ainda. Obrigado pela atenção. 7-2-2-2-3. O controle, eu tô a 3304, eu sinto um pequeno desvio à direita pro a 240 aproximadamente por 10 milhas. Ciente, tá livre de desvios, 3304, autorizado ao 070. Ok, o 070 autorizado, autorizado desvios também pro 3304. Localizador, o gol no 897. 897, prossiga na aproximação, agora com a torre 1 no 862.